Agora eu vou, vou só correr, correr de mim, correr de você. E eu vou lá, perdido então, sem um chão pra eu pisar. Meu tesão, deu em te jogar fora do meu passo sem pensar. Enquanto isso, eu não tinha nada pra falar, mas nada que eu fizer vai resolver o amor que eu procurei. Um simples e velho sinal jamais vai se desmanchar. Agora eu vou, vou só correr, correr de mim, correr de você. E eu vou lá, perdido então, sem um chão pra eu pisar. Meu tesão, deu em te jogar fora do meu passo sem pensar. Enquanto isso, eu não tinha nada pra falar, mas nada que eu fizer vai resolver o amor que eu procurei. Simples e velho sinal jamais vai se desmanchar. Jamais vai se desmanchar.